Eu tenho medo e o meu segredo eu já não sei guardar. Não adianta tanta lembrança se eu já não sei lembrar. Eu já estou me esquecendo desse amor que está morrendo, mas você pouco se importa. Sempre esquece que a demora pode ser fatal. Pode fazer tão mal. Olha, você saiu dizendo que não era eu, que dentro de você o amor por mim morreu. Você quem me pediu pra lhe esquecer. Olha, quando você sentir saudades de me ver, procure só pensar em mim sem me querer. Pois cada volta sua eu vou sofrer. Esperança se desfaz e o tempo vai deixar você pra trás, e essa dor vai desaparecer. Eu não vou sofrer. Vem que esse vai e vem quer me acabar, e existe muito amor para lhe dar. Dias vão fazendo eu me esquecer. Você vai sofrer. Olha, você saiu dizendo que não era eu, que dentro de você o amor por mim morreu. Você quem me pediu pra lhe esquecer. Quando você sentir saudade de me ver, procure só pensar em mim sem me querer. Pois cada volta sua eu vou sofrer. Vem, que tanta esperança se desfaz e o tempo vai deixar você pra trás. Essa dor vai desaparecer. Eu não vou sofrer. Vem que esse vai e vem quer me acabar, e existe muito amor para lhe dar. E os dias vão fazendo eu me esquecer. Você vai.